2000. 2000, 6312. 2003. Usa para aproximação, cheque para pouso. Reduzindo, 3000 metros. Pronto, passa 2003. Gente, conquista DCT, saída airborne, via Upper Zulu 2-1, nível 260, decola da 10, curva direita, 4-1, 19-2-1. Solo Salvador, o Gol no 922, livrou. Alfa antes da cidade, chamará Gol no 922. Para 7000 na chegada da Mari, meio 19. 7019. Localizador 3663. Livre aproximação, aguarde transferência 3663. Controle é o Papa Romeu, Oscar Mike Romeu. Oscar Mike Romeu, controle. Bom dia. Você coloca um curva à direita, vai manter o 500 pés, o corredor acesso é autorizado. Ciente, voo visual, 500 pés na corredora. O Oscar Mike Romeu. Romeu. Romba 24, curva esquerda, proa 180. Esquerda 180, Romba 24. Cielo 312, a aeronave da TAM à frente, está agora a 4 milhas com a velocidade de 140 nós. Em caso de perda de aproximação, cumpra o previsto na carta. Gente. A 3663 está agora 4.8 milhas para o externo. Checa o trem, torre 1895. 3304, desça para 2000 pés. Desce 2000, tá? 3304. Positivo, está seguindo o bandeirante da gloriosa Força Aérea. Afirmativo, confirmando, vai manter a recepção de 4000 em pelo, né, senhor? Não, negativo, vai descer direto para 2000. Obrigado, descendo direto para 2000, tá? 3304. Comando da Juliette, gol no 982. 021922. 124, esquerda 130 para o localizador, chama estabilizado. Esquerda 130, repórter estabilizado, repórter 24. Cielo 312, está 5 milhas e meia para o externo em aproximação, cheque trem, torre 1895. Reautorizando para 5.000. 5.000, 5.000. Meu Romeu Novembro, velocidade. 270 indicado. Ciente. 210 de velocidade. 210. Deu. Manda 78 agora. Passa 225 na pro. E limitado localizador, tá? 3304. Positivo. Romeu Novamba está descendo para 4000, ainda na Starmar, aguardando vetoração, número 5 para pouso. Aguardando vetoração, Novembro. Alpha Hotshot Julia, Battle 121. Romba 24 está 6 milhas para passagem sobre o marcador externo, reduz a checa trem, chame a torre, 11895. Checa reduzindo, chama a torre, 11895, obrigado, bom dia. 24. Bom dia, 3304, velocidade 170 nós. 1970, 3304. Salvador, o TIP 5345 na posição 9, pronto para pushback e acionamento. Utilizado no X-Ray da 10, tá, 3304. Web 826, navegue com 210 mais. Reduzindo o Web 526. After the clear repeat, number 7, Azul 91. O Romeu November vai atingir 4000 na proa de turno. Positivo, desça para 3000, vetoração. Foi na proa 020. O senhor vai cruzar o localizador e ingressar com curva pela esquerda para interceptar o mesmo. Vai seguir a aeronave da TAM, voo 3304, Airbus, câmbio. Ciente, pro 020, descendo para 3000, aguardando instruções. Positivo, a intenção é que voe no máximo 8 milhas nessa proa. Em caso de falha de comunicações, perder contato com esse controle, quando o senhor estiver afastado de Salvador 16 milhas, vai girar pela esquerda, Duna, 2000 ILS autorizado. Primeiro momento, 3000, pois abaixo, nós temos uma aeronave da TAM, o Airbus a 2000 pés, Camilo. Ciente, 3000 autorizado, caso de falha, no meia milha, curva à esquerda e intercepto lá. 225, começou. Salvador, eu tenho 3663 já no táxi na Via Alfa. 3663. E a gente vai embotar essa Juliette, 3663. Salvador, bom dia, tem 3179. Serra. Observando mesmo, bonito, pai. Eu 3304, prossiga na aproximação, checa o trem Torre 1, 1895. 1895, filmando a torre, obrigado, bom trabalho, ação. 3304, tá. Boa. Ô meu Romeu Novembro, desça para 2000. 2000, Novembro. 763, 1, 2. 2, 5345. Ciente, pela esquerda, 1-8-0, Novembro. 663. Solo, VIP 5345. Perdão no 50, chamará. F826, vetoração, esquerda, proa 30, 030, vai cruzar o localizador, número 4 para pouso. F5826. 5826, esquerda, proa 30, vai cruzar o localizador. Afirmativo, você vai navegar no máximo 10 milhas na proa para girar a esquerda. Fala de comunicações quando estiver 16 milhas afastado de Salvador, está autorizado a descer para 2000, voar Duna e completar o ILS como número 4. Ativo, caso de falha nessa proa, 16 milhas de Salvador, direita Duna e completa o ILS. Foi 2000. Desça para 3.000 pés, está cruzando o curso do localizador na última pro informada. Para 3.000 pés, foi 2.000. Afirmativo. O curso do localizador, o senhor vai interceptar com curva pela esquerda. Afirmativo, foi 2.000. O senhor cruzou o curso, o farol do Monserrat está à sua direita, desça para 2.000 pés, o senhor está voando sobre a água na Baía de Todos os Santos. Afirmativo, descida a 2.000 pés, foi 2.000. Romeu, Romeu Novembro, interceptou o localizador? Romeu, Romeu Novembro, interceptou? O localizador, sim. Positivo. Aproximação ILS, reduz a checa trem, torre 1-1-8-95. 1895, obrigado. Web5826 pela esquerda, proa 140 para interceptar o localizador, Web5826. Esquerda, proa 140 para o localizador, foi 2000. VIP5217, controle Salvador, via Monf, desça para 2019. Guarulhos, no 360, decola no sentido Dael Leda Brick, Upper Zulu 16, Belo Horizonte, depois 13. Primeira curva direita, 5455 transponder, 1208 é o nosso controle de saída. Bono 9, 2. Tá pronto, no 9, 2, 3. Através da 06, aguardando 5345. Copiou 5345? Para o táxi 6225 da Oceania, PLB 95, autonomia 4 horas e 30 minutos, alterna Goiânia. Tá, firmo, 95. Gente, Indy Alpha 1895, nosso espera, 63, 625. Câmbio pronto, ponto espera 18, 9, 5, 5, 3, 4, 5. C42000 livrou na sua escuta. Alfa antes da Juliette, C42000. O TREP 5217, se você dizer à esquerda, senhor, é que tá formações? Livre. Salvador, passaria 2013 para o táxi, 5-1 no POB, 2 horas e meia, alterna, Salvador. Oi? da Juliette, vai ver, 52 metros. Ok, vai manter. Nossa posição final vai ser 612, né? Está mantendo a posição agora do passarinho. 625 ao controle. Bom dia, decolado na Momo. Tinha um contato radar. Ciente, 6225. Bom dia, azul. 9131, pista Ossa, 3S0 para Recife. Controle ao 35217, totalmente visual, pode aprovar o estância? Está autorizado a aproximação. Autorizado a aproximação, 5217. Siga 9131. Autorizado, 370 para Recife, 358. Puca, Caju, primeira curva esquerda a posse, 5452, transponder, controle 19, decimal 8, azul 931. Controle, Salvador, bom dia, de Papagaio, Índia Maquia. Índia Maquia, qual foi o controle? Atena, Barão. Controle, trip 5345. Trip 5345, controle, contato ao DAE. Autoriza direto da EL? Livre. Obrigado, 5345. Telematango, a torre está operando 1895.